4065, decolada Zona 2, controle 119, decimal 8, bom voo. Zona 8, obrigado, boa tarde. P142, chame Centro Recife, 12685. Recife 2085, China 6142. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, decolou na sua escuta. 4065, contato radar, Sol 360, saída da El. Autorizado direto Leda. Tá presente Leda, fogo 4065. Controle, Vestino Zulu. Quilo Zulu. Sua data, para visual 417. E Torre, ano 8, 95, boa tarde. 18, grato. Romeu Serra Novembro, chame Torre, ano 8, 95, boa tarde. Torre, 1895, boa tarde, obrigado. Quatro zero três dois, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Essa parada final de três milhas. Torre, Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Romeu Serra Novembro, passo externo, baixado e travado. Romeu Serra Novembro, evento 120 graus, 109, ajuste no 04, autorizado pouso pista 10. Livre pouso no 0, Novembro. Tosca decolada, Zona 3, controle 119, decimal 8, bom voo até regresso. Zona 90, graças. Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, prossiga. Decola no 7, na sua escuta. Quilo Romeu Oscar, meio perto, corredor Axé, reporte no Fala da Barra. Fala da Barra. Controle ao azul 41, correção 4065. 4065, prossiga. Ainda voa Leda ou autoriza voar Bridge? Bridge já não é comigo, é com centro. Leda é o máximo que posso autorizar. Gente, se puder coordenar, o azul agradece. Salvador, 8-3-1-4, centro da Papá, pede informação, contato com o centro. 6314, identifique, chegada Mari, desça ao 060, reduz para 259, é o número 3 na aproximação. Já batiu 060, redução 2509, o 863 na fase. Quilo de 9, está tráfego na curtíssima da 10, irá confirmar com o trem aqui aprovado, positivo. O vento é 120 graus, 109. Tudo Papá Romeu, Romeu, Serra Novembro, Sola Zona 5, confirma estacionamento. 4-3. A gente chama o Sola 121, decimal 9, liberado direito. 219, obrigado, tá. Zulu, cheque, trem, livre pouso, 120 graus, 109. Passar travado. 14 livre LS, sistema estabilizado, 614. Quilo para o pátio de aviação geral, pátio 3. Verdade, Alfa, Quilo para o pátio 3, queria confirmar se recebeu o nosso plano, o professor 3. Agora, chegou agora o plano, chame para cópia quando estiver pronto, ok? É 17h45, o plano para João Pessoa. Nada. 3693, vou Itape. Itape, 3694. Gol no 396, vou Itape. Controle Papa Tango, Mike Bravo, uniforme, cruza 160, 41 milhas de bomba. Mike Bravo e uniforme, Salvador, identifique, chegada é a Bonf, versão nível 100, uma centena. Você não centena, Mike Bravo, então. Guardião 01. Confirma o controle. Guardião 01 decolou de Abrantes, agora está mantendo 510, está com a proa do Porto de Aratu. 701 na minha escuta, vai pousar em Aratu? Afirmo, pousar em Aratu. Ok, informacional para pouso. Vamos lá, 01. 4065, chame Recife 251, alterno 3325. Recife 251, azul 4065, boa. Azul 4032, desça para 2000 pés, 14, livre LS X-ray. Estabilizado em LS 142. 648, complete o LS, chame torre no 895. Complete, chama 2895, seja. Ok, reporte pronto, lançamento. Pronto. Ah, vai manter o 095? Até o vertical, ok, sem tráfego, livre lançamento, reporte para descida. Quilonótica, frequência livre, atentando lançamento de paraquedista no, na vertical de Veracruz. Quilo Zulu, tá pronto pra cópia, Cairo Lorenzo. Autorizado, Cairo Lorenzo, mil pés, corredor Axé, após Caixa Prego. Decola da 17, com a primeira curva à direita. O controle 199, decimal 8, a torre 1895. E o transponder é o 0162. Torre, boa tarde, gol no 648, passando externo, baixado de checado visual. No 648, na escuta do controle ainda. Desculpa. Boa tarde, 648, final, baixado de checado, visual. 648 avistado, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso, 648. 807, desça direto para 4 mil pés, ajuste 1014, chegada Bonf, identifique. 4 mil pés, 14, Bonf, identificado. Tente, Wapsa. Carro 8443, autorizado Campinas, nível 430, decola da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT, Bridge, Bridge intercepta LT Zulu no meio até Belo Horizonte, após DCT Zanetti, após DCT Pirassununga e após conforme o plano, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5016. Autorizado Campinas 430, decola da 10, curva direita na saída da El Leda, DCT Bridge, Ampedulo 16, BHZ, DCT Zanetti, Pira. 198, transponder 5016, APSA 8443. Ok, o APSA 8443, após a NET, DCT Mendes, ok? Após a NET Mendes, após Pira. Aliás, é Zanetti, Pira, Mendes, Campinas. O APSA 8443. Afirmativo, após Pirassununga, Mendes. Após Pirassununga, Mendes, 8443. Correto, chame pronto no pátio 3. Chamará. 9394. É o número 5 na aproximação, reduz para 229. Reduzindo 2209, tá, 3192. O Alfa Victor Juliette, está autorizado o local com TGL em Mata de São João, é mil pés, via corredor forte, decola da 17 com curva à esquerda, o controle 119 decimal 8 e a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 0151. Quatro zero três dois, chame torre Salvador 1985, boa tarde. 4032, copiou? Oxenérmia 314, livre LS, informe estabilizado. Tomara estabilizado, né? 314. Não, obrigado. 4032, final de 3 milhas, Azul 4032, tráfego avistado, cheque trem autorizado, pouso pistão no zero, vento 120 graus, ano zero mais. Chegou baixar travado, Azul 4032. Juliette, o portão é 10. Alfa Juliette para o 10, boa noite, quatro. Ok, frequência livre até a volta. Estabilizado, 6314. 6314, torre 1895. 1895, até a decolagem. Torre Salvador, chané 6314, uma milha e meia do céu. 314, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 120 graus, 109, ajuste 1014. Guarda a autorização de pouso, 6314. Ô, Mike Bravo Nicolás, propõe o cancelamento, seguir só a final da 17, se for possível. Ok. Mike Bravo Uniforme, regra de modificado agora os 28, D5 vai para 1500 pés pro da rotatória. 1500 pro da rotatória, mais durado uniforme. Teve sim, lançamento de paraquedista, Vitor e Juliette. Tá vendo algum aí? Azul 4032, táxi Alfa, Juliette, o gate é 8. Vitor Juliette, livre acionamento, informe pronto para o táxi. Confia, Potrani? Vai atingir o 4.000 pés do gol 807. 807, desça para 2014, livre LS X-Ray. 2014, X-Ray, obrigado. Gente, está livre o acionamento e pushback, o APSA 8443 e chame táxi. Camará para o táxi, 2443. Qual o outro, né? 6327, prossiga. Aprovação para IEL 240, sendo aprovado, por favor. Eu já tenho o plano aqui, tá pronto para cópia? Pode mandar, por favor. Autorizado, IEL, nível 240. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Ilhéus, controle 1-9 decimal 8 e o transponder é o 5007. Autorizado Ilhéus, no 240, saída curva à direita da El Leda, direto Ilhéus. Pista 1-0, transponder 5-0-07, controle 1-9, decimal 8. O Oceaner 6327. Oceaner 6327, tá correto o cotejamento, chame pronto no portão 1, né? Camará 6327. O Azul 4032 confirmando, o portão é o 08, ok? Prossiga pela Juliette. Da Quebec, pronto para cópia. Gente, o TAN 3155, está autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, até o destino. Decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar o eixo da aerovia. Controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5021. Autorizado Guarulhos, nível 340, subida da El, transição Leda, Leda direto Bidev para interceptar Peruísque 50, decola da 10 para a primeira curva à direita, controle 19 decimal 8, transponder 5021, o TAN 3155. O TAN 3155 está correto o cotejamento, chame pronto no portão 62. Gente, chamará 3155. O TAN 6314, mesmo hoje na alta. Chamei 6314, continue em frente, chame antes da Juliette. Chamarante Juliette, 6314. Interno para pistão no zero. O vento é 120 graus, 10 mais. Afirmativo, mais lá de lá. Gol no 396, passou externo, baixou, tá bom. 396, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 10 mais, gol no 396. Tá livre, pouso, gol no 396. Localizador, gol 807. 807, complete o LS, chame torre no 895. Obrigado. quilos do Lula, atinge manter 2500 por hoje, Cairo Lorena. 7 quilos do Lula, na minha escuta. Está autorizado o final da LS X-Way, informa que está seguindo um Boeing 732 da Gol, 5 quilos à frente, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para velocidade de aproximação 3192, 20, no Gol. Vitor, Índia Juliette, pro da rotatória. Rotatória, Dully. Cargo 8443 para o táxi, POB 04, 4 horas e 20, alternando São José. Vamos fazer um linkzinho radar para abrir um pouquinho mais. Estamos curva direita para 150, por 2 milhas. Para 150, por 2 milhas. 1,8,95 e o ajuste é 1,04. Boa viagem. Ok, está autorizado até o ponto de parada 1-0, 1014 graus, ato 346. 396, solas 34, 121, decimal 9, a liberar. 1219, a liberar, 1396, graças, boa. Autorizado, João Pessoa, o nível é o 370, via Peruísque 58 até Recife, e após DCT, João Pessoa. O decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 19 decimal 8, e o transponder é o 5023. Autorizado, João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58 até Recife, 58 direto, João Pessoa, saída Puca. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, controle 19-8, ponto 5023, com 2 0. Correto, está livre o acionamento no pátio 3 e chama para o táxi. Chama ali para o táxi, está bem. Salvador, boa tarde, Golno 396, livrou? Boa tarde, Golno 396, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, Gol 1396. Informe, solo 35, estacionamento. Táxi livre até o hangar da Baeté, Mike Bravo, informe. Pode interceptar o localizador, 312? Autorizado. 3, bom dia, mantenha um ponto espera, aguarde para ingresso. Mantendo o ponto espera. Quilos, Lúcio, estimado de pouso? Alfa Vitor Juliette, autorizado a minha área e manter, pistão no 7, Alfa Vitor Juliette. Torre, 11895, graças aí pela colaboração. 11895, vai passar. Vitor Juliette, está legal com o Capri? Vitor Índia Juliette, chame Torre, 11895, boa tarde. 11895, graças, até a próxima, Júlio. Salvador, para bater com o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossegue para a final da 17, aguardando a autorização de pouso, Vitor Índia Juliette. Sim, prosseguindo para a final da 17, aguardando a autorização, Júlio. Passou a 3192, baixar travado. 1807, solo aos 38, no 21, décimo 9, liberar. 319, boa noite, 07, obrigado. 3192, autorizado pouso pistão no 0, 120 graus, 109. Autorizado pouso, pistão no 0, 3192. Para o portão 3. Autorizado, via Juliette, portão 3, voo no 396. 443, após tráfego na curta final, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Após tráfego na final, autorizado alinhar e manter, voo no 443. Gol 1807, calibre o táxi via Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa e Juliette é o 2, o gol 1807. Pesado de decolagem, Alfa Vita Juliette, vento 120 graus, 109. Sétimo zero, identifique, chegada Mari, desça o 050 na proa de Itap. 050 na proa de Itap. Vou passar para o 7-0. 3192, solo aos 40, 121, décimo 9 é liberado. 219, 3047. Boa tarde, TAM 3192, lembrando. TAM 3192, táxi via Alfa Juliette, portão é o 7. Alfa Juliette, portão 7. 6443. Ok, o 6327, aguarde só um instante, temos duas aeronaves da Gol que vamos parquear agora no portão 3 e 2. Aguarde só um instante para iniciar no ONU. Juliette, decolado aos 40, curva esquerda para o cruzamento do campo, Alfa Vita Juliette. Alfa Vita Juliette, curva esquerda para o cruzamento do campo. Cargo 8443, decolado aos 41, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, essa carga 8443, cruzando 1700 para 430. 8443, contato radar, suba 430, saída da El, pode voar direto Leda. Está presente Leda, abre 8443. 121, décimo 9 para autorização. Motor, o senhor é de vista. Prossiga. Posso tomar o motor aqui, só para entender a aeronave, enquanto eu aguardo a liberação para o carro? Está presente, já está autorizado, vem puxar e acionar no 01 e chame táxi. Confirmando, só ali o que tiver, então? Afirmo. Obrigado.